Bacharel 140, está autorizado pelo centro Recife, voar direto Maceió. Vá Maceió, obrigado, 6140. Controle, bom dia, passando Romeu Golf Vito. Bom dia, Romeu Golf Vito, sub e mantenha o nível 090, mantendo a saída com o de Golf Vito. Golf Vito, 090 na ponte. Chame a Torre Salvador na frequência 1895, Bravo Kilo Isso. Da presente autorizado sinal da 17 após 3 milhas para que negar 1095. Do 1397, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, do 1397. Quatro dois, no solo 51, autorizado backtrack. Quem está no backtrack, Corte frequência livre, agora 42. 1397, livre decolagem, 1-0, vento 1-0 graus, 1-2-9. Livre decolagem, 1397. 5, bom dia. 251-93325-93, tá bom, obrigado. Bom dia, Gol no 738, identifique, chegada mar e desça e mantenha o nível 050. Oxené 6140, chame agora Recife, frequência 12545, alterne 1-2005, Oxené 6140. 2545, 2005, muito obrigado, avança lá. Zona 397, decolada 54, controle agora em 1-2-0, décima 8, vamos. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, agora 397. Bom dia, Golno 397, contato radar, sube, mantém o nível 360, mantém o perfil da saída da El. 360 da El, Golno 397.

nível 050. Circuito da Malha, céu 050, 2728. Confirma, por gentileza. É o ponto. A mensagem está vindo muito baixa, não estou conseguindo entender. É o Golf India Vitor. Golf India Vitor, prossiga. Bom dia, India Vitor, no D5. Estamos de reboque da aeronave até o Bate 3, posição 09. Está autorizado, reporte ao TR. Contra ao TR, India Vitor. Tango Índia. Sente, Eco Tango Índia, mantenha-se em condições visuais, prossiga para o corredor Caixa Pregos, para ir após Vera Cruz, Interlagos e Rotatória. Vai manter os corredores visuais para Salvador, Eco Tango Índia, reporte descida. Poderia confirmar, Eco Tango Índia? Estou ciente. A senhora está a exatamente 54 milhas do oeste de Salvador, Eco Tango Índia. Estabilizado, ele chegou na 738 X-Ray. 738, autorizado sinal LS, correndo no 895. 1895, confirma. 1 no 895. 95, obrigado. Control em Salvador, Gol 938, LS X-Ray, Zon. Zon 1738 avistado, Kenegão no 0, no 5, pode fechar o trabalho. Ok, baixou e travou da presente, já vai a próxima externa. 1730, pouso, pista no 0, vento 100 graus, 159, Gol 1738. Gente, livre pouso na 10, 738. Por gentileza. O Bravo que Luiz, que qual foi a parte que se encontra em pista que decola? Está para 2 mil pés, a gente altímetro no 095, está autorizado o final LS, tem aporte localizador. Autorizado para 2 mil, para 095, vai informar estabilizado no localizador, 5728. O meu Golf Vito, Salvador. 64 milhas do Nordeste de Salvador. Serviço radar terminado, mantém 1090 e chame agora o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. Radial ideal de saída é 018, confere? Está autorizado para Serra Novembro Juliette Delta, nível 050, decola da 107 na saída Lotar. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5077 no transponder, no 208 é a frequência do controle. Bravo Kilo Índia. Responderão 5077, a frequência do controle é 120.8. Faça um cheque no seu rádio que a mensagem está vindo intercortada. Solo Salvador, muito bom dia, Gol no 732, livro está na Alfa. Gol no 738, prossegue via Alfa Juliette para o 4. Alfa Juliette Gate 4, Gol North Side 32. Confirme. Bom dia, Golf. Traffic Índia, na escuta? Patango Bravo Kilo Índia, para acionamento táxi 118.95, altímetro marca 1015. Tem o perfil da chegada Mari, 6200. Azul 4207, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 05. Salvador, eu vou no 260. Vou no 260, ciente da informação Lima. Afirmativo. Vou no 260, pronto para cópia. Cópia Recife, ciente da Lima. Vou no 260, autorizado Salvador para Recife, nível 390, via Upper Whisky 58, decola pistão 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, transponder 5121 no controle 120 decimal 8. Autorizado Recife 390, conforme a rota Upper Whisky 58, decolada aberta, curva esquerda Pulca, Aru, 5121, o transponder 1201. 8-1208, controle. Vou 1-260, confirme, transponder. 5-1-2-1. Vou 1-260, procedimento correto, reporte pronto para puxa, acionar. Já estamos prontos na posição 8. 5-7-2. 2-6-0. Sou Salvador, muito... Bom dia, o FG 5728, está agora 3 milhas para o externo, baixa de trama. Tente Objet 5728, bom dia. Vou tirar a aproximação, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4-9, que nem 1-0, 1-5. Autorizado pouso para o 5728, cabeceira 1-0. Desça parando 1.500 pés, ajuste 1.500, Eco Tango Índia. 1.500 pés, ajuste para 1.500 graus, Índia. Azul 4082, acione identificação, chegada Mari. Desça até o nível de voo 050. Xené 6200, desça para 2000 pés, 1500 ajuste, autorizado LS, reporte localizador. Xené 6200. Desce para 2000 pés, autorizado LS, para 10, vai com mais estabilizado. Xené 6200. Tá pronto para o táxi 1160, 3 horas, alterna Natal. 1160, autorizado táxi até ponto de espera via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre 118, direção 95, altímetro 1095, confirme a autonomia. 3 horas, autorizado táxi via parte 1, no Índia, na... Mantendo o corredor 1500 pés, Índia. Sanguínea, Salvador. Prossiga, Índia. Por esquerda, e voe na pro 50. Esquerda e voe pro 50, é com sanguínea. Esquerda na proa 050, eco Tango Índia. 050, Índia. Alô, 5728, 95728, autorizado, táxi até correção. Até o via Alfa Juliette, reporte antes do Juliette. Alfa Juliette, reporte antes do Juliette. 95728, reautorizado, ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 09. Juliette para o gate 09. O Eco Tango Índia, Salvador. Prossiga, Índia. Tem conhecimento dos corredores visuais, comandante? Afirmativa. Ok, então o senhor deve ter ciência que teria que estar mantendo um no 1500 pés. Está descendo, senhor. Até o 5.0.1500. Ciente. Ingresse no corredor Vera Cruz e após ingresse no corredor Interlagos e chame na rotatória. Eco Tango Índia. Sim. Ali decola, 1260.